na espraia de compromisso e vai adiante. RZO mantendo a sigla sabotagem. Cê fuck quem serve, agina humilde, não se cresce, não dorme, não sobra tempo nem pro mais super homem. No trem não tem escolinha ou um clube, é um êxtase de quem anda louco, entende, não basta. Não vai parar no céu, quem defalha, cê pinta na cara, se pá, deixou falha. Deu brecha, cagueta tem de monte entre a gente. A miséria é seca, resseca pé de pimenteira. Aí, sempre nisso, eu tava lá no Brooklyn, tô na correria. Onde eu vi atrás de um dinheiro, os manos estão em fim de bonde. Na onde eu posso, eu dou um rapa ali, rapidão. Não tô podendo dar bobeira. Aí, se depois da meia-noite, eu sei que o bicho pega, não dá mais pra colar. Os pilantra vai passar em cada esquina, uma função, meu Deus, vamos fumar. Tático sul, pra onde vai? Vai pensar que tamo vendendo, é de picape. Os caras se infiltrou no trampo bom, eu não sou bobo. Na virada eu dou o troco e não dá nada, e é sério. Pistila, selo, homem pé. Os crime não é ovo, os caras só sobre a dorsal. Aí, Rafa, sei que dá verdadeiro, veio e me falou. É, mantendo proceder pra não ser vítima do morro. A amizade vai fortalecer. Só vocês, e aí? Vai ser. Quem que eu tenho é presente. Eu sou seu. Pro sabotage, sem maldade, eu mando um salve. Terror alta voltagem, é, pode crer. Só vaidade na maldade, vou levando um salve. Aí, terror alta voltagem, no céu. Aí, o negócio é o seguinte, vamos pra cima assim, ó. Sabotagem pra sempre. É tipo formiga, me chame a Zita. Família está unida, confira, assim que é. O rap tá na responsa, quem não é vira bolsa. É tipo formiga, o enxame é a zica. Família está unida, confira, assim que é. O rap tá na responsa, quem não é vira bolsa. Aê, e sangue bom, curte rap, não enjoa. Quem é?